comercial pra que o povo se sinta de gritar. Eles riem da sua cara e você vendo televisão, bandeira na mão, assistindo o Galvão, o inimigo da revolução.